5015. Afirmativo, 5015. Salvador, é o Tan Mike Bravo Quebec. Prossiga, Tan Mike Bravo Quebec. Bravo Quebec, na remota 13.1, pede autorização para desmotores de máquina lenta, já coordenado com a infraestrutura. Ok, a torre está ciente também, reporte ao término. Mike Bravo Quebec. Bravo Quebec, reportando no término. Torre Salvador, eu tenho 3601, no ponto para o pushback, acionamento na posição 9. Autorizado, 3601, no altímetro no 0, no 7, chama para o táxi. 0, 7, portaria para o táxi, 3601. para o táxi, 3601, um POB de 1972, autonomia de 4 horas e 10, alternando com fim. Tá livre o táxi, via pátio 1, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, altímetro 1017, pronto para decolar, então 3601. Já táxi via pátio, Índia e Alfa, ponto de espera da 10. Salvador, bom dia, o Chiné 6251 no centro da Golfo. Bom dia, 6251, copia o nível 360 para Guarulhos. Afirma. Ok, o Ocean 6251 autorizado para Guarulhos, nível de voo 360 pela Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto à posição Trive, após segue conforme a rota do plano. Decola da 10 com curva à direita, inicialmente na subida da El, em seguida direto para as posições Leda e Bride. O transponder é 5023 e o controle em 120.8, Cotejo. Centro Chiné 6251, autorizado nível 360 para Guarulhos, via Persolo 16 até Belo Horizonte, Trive, Poços e a chegada. Decolando pista, 10, curvando à direita, saída da El, direção Leda, Bridge, transponder 5023, contorno 208. Cotejou o Chiné 6251. O Chiné 6251, correto o cotejamento, chame para o acionamento no 11. Chamada. Salvador, é o Sam Mike Bravo, Quebec, informando término de giro, grato, bom dia. Gente, bom dia. Está 3601, ponto de espera da 10, pronto. Portal 3601, autorizado a alinhar e decolada 10, vento de 150 graus com 10 nós. Uno decolou o Zuno 3, controle 120.8, tenha um bom dia. Zuno 208, bom dia, 3601. Controle Salvador, bom dia, são 3601, passa 2000 pés, tá em Israel. 3601, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, perfil da El. Nível 360, perfil da El, 3601. 3601, sonho mantém nível 320. Não, não vou direto bridge. Direto bridge, meia zero. Salvador, Ocean Air 6251. Prossiga, 6251. Está no 11, vou puxar o estacionamento. Autorizado no 097 o altímetro, chame táxi. 097, pode ter para táxi 6251. 601, passa nível 160, chama agora o centro Recife, frequência 1251, não tem 3325, boa viagem. 1251, alterna 1, 2, 3, 2, 5, confirma a secundária. 1, 3, 3, 2, 5. 1, 3, 3, 2, 5, obrigado, bom trabalho.